vem pra cima. Oba! Acima, meu DJ. Paulinho Boy, Paulinho. Bora curtir a saudade do João Vieira, bora. Paulinho Boy, o comando da super máquina do tempo, Pop Saudade 3D. Pop Saudade 3D. Agora, meu DJ, dá show pra família, vai. Curtir a saudade, bora, meu irmão. Bem coladinho agora. Pop Saudade. Como o sol que vai sumindo no horizonte, um dia que passou. Como a nuvem que escondeu o céu azul, no vento que soprou. Como um barco que sem rumo se perdeu. Preciso teu carinho pra viver. Tenho verso, mas não tenho inspiração. A música é você. Pop Saudade. Se você soubesse o jeito que eu estou, voltava pra me ver. E quem sabe no desejo desse amor, a gente pode se entender. Bora dançar, daqui a pouquinho a gente abraça, tá bom? Família Nalo, som aqui com a gente, obrigado. Pra curtir. Do jeito que eu me lembro de você, eu queria acreditar pra poder viver. Dá-lhe pop! Deixa de chorar, ilusões perdidas. Deixa de chorar. Covarde, DJ Paulinho Boy. Tá ficando bonito o salão. Pode deixar. De repente eu nem devia te falar do jeito que eu falei. Vem curtir a saudade 3D. Grande pra guardar, sozinho que eu sonhei. Eu queria te tocar no coração, como a chuva quando toca a plantação. Tenho tudo pra viver, falta só você. Deixa-me chorar. Saudade. Deixa-me chorar. Ilusões perdidas. Pop Saudade. Toda roupa neblina que corre no ar. Quando a saudade dá em cima, não escolhe. E aí? Bora dele, bora Carla. Tá aqui com a gente, aqui no Vadinho. Começar logo a primeira direita, meu irmão. Olha o Paulo da Cerâmica. Tá toda a galera aí, bebe e transa. Bora, Bea. Pop Saudade. Pela chuva que cai de os amigos separados. E não os cachorrões da saudade por aqui. Obrigado, olha. Eu sei que não vou aguentar. Volta pra mim. Pop Saudade. A primeira aparelhagem em formato 3D. O que eu disse é mentira, não vai me pop. Coisas que a gente se esquece e se tem que lembrar. Amor que pode machucar. Só que Dona Jaqueline, é da sua filhota, e também o seu genro, Marindinho, bora Marindinho! Bora, meu irmão! Olha o japonês, a Suela, hein? Vou abrir a caixa baixa. E aí? Amor que pode machucar, só tem um jeito de passar. Volta pra mim. Saudade! Bora, B.A. Tá tomando todas. Ele e mãe da Sonate aqui com a gente, bora bem. Eu vou estar sempre em sua vida. Não aceite outra previsão. Bora, Renata. Mesmo que algum sábio profeta. Dani Cabral, Angília. Que... E também o Lua. Bora, Lua. Cuidado com histórias de revista. Não se ligue em papo de TV. Nossa realidade é diferente. Eu amo você. Agora o DNA. Jamais me posso 3D. Imaginação. A ideia. Ele é a Carla 3D, olha. De você. No meu coração está escrito. Top! Amor. Bora, tio Lauro! Bora, meu covarde! Ele, o seu grande amor, bora, ele! Casal preto e carne! Bora, preto, bora, carne! Eu vou estar sempre em sua vida. Não aceite outra previsão. Mesmo que algum sábio profeta. A super máquina do tempo 3D. DJ Paulinho Boy. O covarde. Histórias de revista. Não se ligue em barco de TV. Meu amigo Bó. Nossa, aí da barbearia do Bó. Vem com a gente, bora, Bó. Eu amo você. Bora, Carmen. A mais me passou. Bora, Michel. Imaginação. Você, no meu coração, está escrito assim: Pop. O amor nunca vai ter fim. Bora, Divone! Aí, garçom, providencia balde, cerveja pro BA. Ele, a patroa, Rose. Tô com a ponta, meu irmão, quero beber. Nunca vai ter fim. Do doido ali. Pop saudade. Não me olha assim desse jeito. Meu bem, ninguém é. Amigo Nilson. Ontem dia pelo berço, Nilson, parabéns para você. Ele além do seu grande amor, os amigos separados. Bora, Paulo da Cerâmica, as meninas da Cerâmica. Toma cheira. Passou, passou, não importa. Olha, Márcia, Didi, Didi, Didi. Do outro lado da porta, pra nunca mais. Amo você. Fala comigo. Tô bem devagar, olha. Não faz mistério, falando sério. Com você eu vou fundo do que der. Mas não foi tanto assim. Bora bom, cabeleireiro! Meu patrão, lá do Novo Horizonte, na área, bora bom! O que passou, passou, não importa. Bora, de do outro lado da porta, pra nunca mais. Amo você. Fala comigo, quebra esse gelo e dá um beijo. Com você eu vou fundo do que der. E vier. E aí, Barituba? Sempre te amei, do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tanto. A super máquina do tempo. Tente entender. Garçom Fabrício. Hoje ele tá só curtindo, meu irmão. Só tomando uma de boa. Eu e você. O resto tanto faz. Pop! Sempre te amei. Do começo ao fim. Sei que errei. Mas não foi tanto assim. Atenção, Bilu, aqui comigo, Bilu. Tente entender. Deu uma. Daí, daí, Monique. Shop Shop na área. Chegando junto. Amo você. Com você eu vou fundo pro que der. Pop Saudade. E vier. Aqui no bombeiro, Pop Saudade, vai assim, ó. Diga só pra mim, por que será que a gente não se entende? A gente fica longe, não aprende, morrendo de saudade. Minha amiga Priscila, Janonineu, bora Pri. Diga só pra mim, por que tudo pra gente dá em nada? Motor Eduardo. Ele e os seus amigos aqui curtindo de boa. Obrigado aí, meu irmão. Será que não podemos conversar? A super máquina do tempo. O que houve com a gente? Te queria novamente. Nosso amor é muito louco. Não vive sem o outro. Temos tanto pra viver. Não vale a pena. A família da cerâmica, meu irmão, tá completinha. Tá todo mundo aqui. Bora, Bea. Bora, Rose. Família Caixa Baixa. A maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Pop Saudade. A super máquina do tempo. 3D. Pop 3D. Diga só pra mim, por que será que a gente não se entende? A gente fica longe, não aprende. Morrendo de saudade, quer voltar. Diga só pra mim. E hoje a Monique trouxe a mamãe pra curtir o Pop Saudade, olha. Seja bem-vinda, tá, querida? Sinta sua vontade. Uma coisa deve estar errada. Pop Shops. Dini Carla. O que houve com a gente? Só queria te entender. Te queria novamente. Eu não quero te esquecer. Nosso amor é muito louco. Passou dois pacotes aí na mesa do Patrão BA. Bora, meu irmão, bora ganhar dinheiro. DJ Paulinho Boy tocou a canção onde tudo começou. Bora dançar bem com o Latino. Bora, Marituba. Quando a gente se encontra, tanta coisa passa no meu pensamento. Tanta paz no seu sorriso, que é tudo que eu quero e mais preciso. DJ Paulinho Boy. Vejo nele a liberdade de um amor que vai ficando cada vez maior. E você sorrindo diz que a gente pode ainda fazer bem melhor. Me diz que isso tudo. Amigo Robson e a Cris. Hoje curtindo o Pop Saudade lá no Cineral Digital. Sejam bem-vindos, queridos. A aparelhagem é nossa. O Pop é do povo. Ela vem me dar um beijo, cara. E aí você vem e me dá um beijo. Desse jeito eu ainda acabo louco. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco. DJ Bel, que malogão. Vai, Bel, e aí, meu irmão? Que eu nem sei de... Rapaz, cadê o Pretinho? Cadê a Mega Fabiola, hein? Ai, ai, ai. Minha amiga Simone, lá em Santa Catarina. Um abraço pra você, filha. Estamos esperando aqui no Pop Saudade. Um abraço do Covarde. Me diz que isso tudo é tão lindo. Ei, DJ Paulinho Boy. Cadê o Neneco, hein? Me lembra um filme tão antigo. E aí você vem e me dá um beijo. Bora, brigou! Dos cachorros, chama considerado. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco. Que eu nem sei se no meu peito cabe mais. Oh. Paulinho Boy. Esse aqui é o Covarde da Saudade, DJ Paulinho Boy. Paulo da Cerâmica, em parceria com os cachorrões, Unicarne e Carne Unha. E aí? Me sei, me sei. Bora, Ani. Bora, Magrela. Onde olham teus olhos, eu não sei. Vamos lá, família! Só sei, só sei, só sei, só sei, que te queria ao menos uma vez. Pop 3D. Seu olhar tão diferente, não me vê um pouquinho assim. Sua origem do Oriente, não vê que eu estou a fim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. Nisei, Nisei, pra onde olham teus olhos? Meu amigo Rossi, não sei. O Rossi dos cachorros. Alô, Rossi! Só sei, só sei, só sei, só sei, que te queria ao menos uma vez. Nosso amigo João, aí da Marinha Mergante do Brasil com a gente. Um abraço, João, pra você, meu irmão. Música. fim. Sua origem, o Oriente, não vê que eu estou a fim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. Nisei, Nisei, pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Só sei, só sei, só sei que te queria ao menos. Dá-lhe por fim! É pra não desnudar. Eu me lembro bem do tempo em que a gente era feliz e apaixonado. Que loucura! A gente só vive. Nosso parceiro Lu, tá com a gente, olha Lu! Nosso amor ocupava espaço dobrado. E a noite, que cama tão grande, se a gente só dormia agarrado. Cada coisa que eu dizia era sempre o que você queria ouvir. Eu queria e você dava sem eu pedir. Olha o meu amigo Paulo chegando junto, bora Paulo! Tanto amor e tudo que o amor pode dar. E só ia se eu fosse também. Obrigado, Tênis, obrigado, Carla. Vieram lá na Terra Firme pra curtir o Bob Saudade, aqui em Mariduba. Nosso muito obrigado. Que a gente já não tá mais na base. Bora, Bea! Alô, Mama Rose! Será que aquele nosso grande amor cansou? A gente já não tá mais na base do só vou se você for. Pop Saudade. Saudade. Será que aquele grande amor que bem cansou? Vai! Sem conversa, alguém nos fala. E nós dois lembrando fatos bem. Tá amigo Regi, bora Régio. Cadê o Augusto Estofar, hein? Loucura ter que disfarçar dos amigos. Pop! Aparências tentamos todo o tempo manter. Sorrindo Preto e Carmen. Eu acho, meu bem, que a gente vive mentindo. A gente já não tá mais na base do só você e você. Pop Saudade 3D. Pop! Será que aquele nosso grande amor dançou? A gente já não tá mais na base do só você e você for. Será que aquele grande amor, meu bem, dançou? Nosso amigo Bola de Fogo, do Pastilho, tá aqui com a gente, bora Bola! Ainda podemos tentar novamente o amor. Que saudade, 3D! 3D! A gente já não tá mais na base do só você e você for. Será que aquele nosso grande amor pensou? A gente já não tá mais. Que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? E além do meu corpo, meu coração fica louco por você. Pop Saudade. A tentação é que eu já sei. B.A. e a equipe Bebe Transa. Do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção. as fanáticas do Pop Saudade 3D. Arriscando ainda mais o coração. Dá-lhe, covardes! Dá-lhe, Pop Shopping! Dá-lhe, Popete! Carinha de anjo, olha aí. Tudo é paixão, são coisas do da época. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Garçom Gatinho, tá com a gente, olha, Gatinho. Problema sem solução, tudo é louco. As carinhas de anjo de Marituba. Coisas do coração. É Giovana, já tá falando no Pop Saudade, olha. Tá igual de coxinha. Segura! É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado, mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você. Arriscando ainda mais. Pop Saudade 3D. Eu não tenho medo de amar. Daqui a pouquinho já tem mais um prêmio domingo. Uma máquina de lavar. Tão difícil pra explicar. Dá-lhe, Pop! Bora, Lua! Chama considerar, agora é Pop, olha. São coisas do corpo. Do churrasco, ele, o Aranha. Você foi minha noite, meu dia. De repente virou fantasia. Não passou de uma ilusão. Me guiou no caminho incerto. Aí, Santa Catarina. Alô, Simone. De perto, conquistou meu coração. Você foi o meu erro perfeito. E usou sem interesse direito. Depois de amar, se foi pra não mais voltar jamais. Segura! Sinto agora uma angústia imensa. Digo saudade, tá pronto o pendrive. Tua presença vem meu peito atormentar. Minha porta está sempre aberta. Pode entrar nessa casa. Sobre a caixa baixa e peso, obrigado. Eu estou a te esperar. Dá de BA, bora, Roger. O meu erro perfeito. Me usou sem interesse direito. Paulo da Cerâmica, Lacheira, toda comitiva hoje, olha. Pra não mais voltar. Os amigos separados aqui no cantinho, olha. Mas eu bora, negão. Bora, Roger. Se um dia você vai pra mim. Pra te perdoar, pra ficar comigo. Mas eu sei que o tempo é que dirá. Se um dia você vai pra me voltar, me pedindo pra te perdoar, pra ficar comigo. Sinto agora uma angústia imensa. Um vazio sem sua presença. Tem meu peito atormentar. Minha porta está japonês e Suelen, o casal do Pato Macho. Agora é Pop Saudade. Já já mais um prêmio domingo. Me pedindo pra te perdoar, pra ficar comigo. Pop Saudade. Só você não entende quero. Pop Saudade. Só você não entende. Bora, Michel, bora, Carmen. A razão desse amor. Olha só. Você tem algo especial que me... Meu amigo Rocha aí dos Cachorros. Olha o Paulo por ali também. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Alô, Preto. O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu sou o Laudo. Ele é Anne. Aí das fanáticas. E por isso estou feliz. É lindo o amor. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. Só você. Doido, tá solteiro hoje. Só você, só você. E eu? Eu te amo. Tem motivos pra esconder. Eu te amo. E pro mundo inteiro eu vou gritar. Vou gritar. Você tem algo especial que me prende, me domina. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. O amor que eu sinto é puro e sincero. Preto e Carmen, o casal Pop 3D. E por isso estou feliz. Eu só quero. Amigo bom! Meu bem. Aí da barbeira do bom, meu irmão. Moleque que dança. É pra cima! Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Eu te amo. Não tenho motivos pra esconder. Eu te amo. E pro mundo inteiro eu vou gritar. Vou gritar. Você tem algo especial. Os amigos inseparáveis do Pop Saudade 3D. Depois que você foi embora, tudo ficou muito triste. Meu mundo desabar. E aqueles momentos tão lindos que juntos vivemos um dia, só me resta recordar. Parece que eu estou vendo você sorrindo feliz ao meu lado. Mas você está tão distante e entre nós está tudo acabado. Mas você está tão distante e entre nós está tudo acabado. Pop Saudade! Tá logo preparando as carteiras que já já mais um prêmio domingo. Depois que você foi embora, tudo ficou muito triste. Pop Saudade. Esses momentos tão lindos que juntos vivemos um dia. Só me resta recordar. Por nada no mundo eu consigo. Meu amigo Billy da Mídia, maravilha. Vamos lá. 60 minutos. Pop Saudade. Você vive. Bora, B.A. Bora, Paulo da Cerâmica. Dá-lhe pop! Vem se mantendo apesar das estações. Tanto tempo se fazendo um lado triste das paixões. Pop Saudade! Foram horas no outono, mas ficou no meu amor. Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a... Comitiva aí do Bar da Rose, tá com a gente. Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Porém nesta primavera quero renascer com a flor. Motor Eduardo. Alô Eduardo! Que depois de longa espera encheu os jardins de cores. E então vou compensar tanto tempo assim tristonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Brinde a Nanideua, já que no Pop Saudade 3D. Porém nesta primavera quero renascer qual flores. Depois de longa espera encheu os jardins de cores. E então vou compensar tanto tempo assim tristonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Rapaz, cadê a Mega Fabiola? Cadê o Pretinho? Vou de novo, vou amar. Pop Saudade! Rapaziada! Outra vez. Comitiva aí do Augusto Lima, tá com a gente, um abraço. Tá na chofaria, meu irmão. Quem precisa partir, mas eu não tenho. Por que vais me deixar conversar? Escuta-me nesse instante que peço com você tão distante. Não há felicidade, mas eu acredito que você vai voltar. Oferta, escuta-me, te amo, volte pra mim. Toca mais duas, mais um prêmio domingo, ela fechou o alto do El Chega. Outra vez, você diz que precisa parar. Mas eu não entendo o que vais me deixar. Oberta, escuta-me nesse instante. Te peço com você tão distante. não há felicidade, mas eu acredito que você vai voltar. Você está, escuta-me, te amo, volte pra mim. Bora, Pretinho! Lá tenho eu de ser tão triste assim, sem ninguém pra me amar. O tempo já passou, a chuva terminou e nosso amor se acabou. As cartelas. Para mim, a maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Pop Saudade, a super máquina do tempo. 3D. Eu esperei, você não me deu. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Te amo, amigo Rossi, aí dos cachorros. Isso eu garanto. Alô, Monique, aí deixou o Bob Jovem. Já trouxe até a mamãe hoje, hein, meu irmão? Já curtiu o Bob Saudade? Seu irmãozão também tá com a gente. Um abraço, hein, meu irmão. Bob Saudade. O Jefferson. É o Jefferson Eli. Seja bem-vindo aqui no Pop. Nem o sol. Vai. Queima mais que tua boca. Quando eu estou a te beijar. Falou, João aí. Botônio Noel. Te amo. O Alexandre Gabriel da família Topa 40. Tá aqui com a gente, um abraço. Agora a gente temos camusquim, a coxinha, o arroz com a linha, lasanha, torta salgada, torta doce, o brigadeiro. Te amo. Aqui próximo ao banheiro, tá, gente? Eu garanto, bem em frente ao bar. Só vou deixar de te amar quando eu morrer. Alô, Alex do churrasco. Olha a Beribanha. Essa é a velha guarda. te amo. Deixar de te amar quando eu morrer. Pop Saudade. Te amo. Que urubu foi esse, meu? Traz o pacote aí pro Guardião BA. Agora, meu irmão. Após essa, o bingo, gente, prepara as cartelas. Você é tudo que eu tenho comigo, meu amor, meu paraíso, a razão do meu viver. A gente briga. Saudade 3D. Paulo e Sheila e as meninas da cerâmica. Os Cachorrões da Saudade, de Marituba. Mas não me abandone, por favor. O Arigiro, o homem da chat pro, olha. É com a gente, Jaqueline, também. Um abraço, Jaque. Vai. Você é tudo que eu tenho comigo, meu amor. Gente! A gente briga e se ama, se rola na cama, louco de desejo, de tapas e beijos. Nosso amor é chama, é fogo, é paixão, tá quente de amor. Não tem ouvido lá fora, essa gente só quer destruir nossa vida. Eu sou seu amigo e o meu coração é tudo que eu tenho pra dar. Briga comigo, mas não vai embora, mas não vai embora. Briga comigo, amor, briga comigo, mas não vai embora. Briga comigo. Vai, Angira! Bora, Dani Cabral, Popete, meu irmão. Teus cabelos e tua boca que me deixam sempre louco de vontade de tocar. Dani Cabral, ela gosta do Pop Saudade 3D. A verdade é o momento que os nossos corpos se encontram, nossos sexos se enfrentam, uma luta de amor. Eu sou teu, você é minha. Tenho agora o que eu não tinha. O homem é forte, o atrobear. Ele é arroz, meu irmão. Vamos lá. Ouve o que eu vou falar. Paulo da Cerâmica tá derramando também. Ele, a dona Sheila e as meninas. Queria estar a todo instante contemplando teu semblante e ficar eternamente dentro do teu coração. Partilhar das alegrias, Perimãe. Dia e noite, noite e dia, colher nos campos a poesia. DJ, DJ Mixe, o clone do Oni. De manhã quando abro a porta e o sol me encandece, é o teu rosto que aparece nas nuvens claras lá no céu. De noite quando eu me deito e contigo... Minha amiga Lana, cabeleireira, tá com a gente. É no Seu Grande Amor. Aí, meu irmão! Sabe o que eu queria? Aí, Bilu, chega aí. Queria estar a todo instante contemplando teu semblante. Pop Saudade. E ficar eternamente. Pop Saudade. Saudade. Teu coração. Pop, pop, pop, pop. É pop. É. É pop. É. É. Saudade. É 3D. Pop Saudade, Clube do João Meiro. Que tal a gente relembrar? Pop Saudade. Eu só choro sem você na cama. Quarto frio e lembro de você. Tempo bom, meu irmão. A flor do jardim já murchou, já não sente amor. É o fim. Vou sofrer sozinha, vou chorar. Nada que o bom tempo vá apagar. Sei viver, ai eu não sei amar. Que você me fez foi me acostumado em nós assim. Essa sequência eu só recordo. Comestino do Mineirão. Você leva na mala meu coração e as lembranças dos momentos de paixão. Pop Saudade. Nosso amor, eu sei. Família Caixa Baixa. Sou como um rio que sempre deságua no teu mar. Sou como um rio que sempre... Família Caixa Baixa. No mar. Bora, bombeiro! Vai! A flor do jardim já murchou, já não sente amor. Para a gente, sábado tem Pop Saudade. Em Coraci, lá na Mansão da Saudade, aniversário do Cruzeirão, 50 anos. Vamos lá. Aí domingo, vamos até o sino de Santa Maria do Benfica. É. Bora, bom! Meu amigo Fernando chegando junto, ele é a primeira dama. Bora, Fernando! Fernando dos Covardes, olha! Você leva na mala meu coração e as lembranças dos momentos de paz. Comitiva no Bar da Rosa. Nosso amor, eu sei, não vai acabar assim. Sou como um rio que sempre te deságua do teu mar. Foi Deus que escreveu no livro do amor uma história tão linda, uma história. Alô, Roche! Amigo Roche! É dos cachorros. Ele, o Brinco. Forte abraço. Olha o Paulo. Banda Mega Pop Show. Como as ondas vão e vêm, você inundou meu coração. Tempestade de desejos, feito chuva de verão. Como o vento sopra o mar, sinto tocar das tuas mãos, deslizando meu corpo, sentindo o fogo da paixão. Me faz sonhar, me faz viver. Não tem jeito, não. Você é fogo e é só o prazer. Estação do nosso amor, outono, inverno, primavera e verão, sempre juntos, nos amando, não importa. O homem que comanda o imperial. Agora a gente temos coxinhas pra você que tá na broca, meu irmão. Aqui em frente ao bar, coxinhas, tem um camusqui, meu irmão, tem tudo pra você matar boia. Não tem jeito, não. Você é fogo e é só o prazer. Moraria! Nosso amor é tão lindo, eu te amo. Olha o garçom gatinho. Vai, moleque. Cala a boca, tá gravando ao vivo. Do seu lado, és meu doce pecado, eu te amo. Pop Saudade. DJ Paulinho Boy, o covarde. Como as ondas vão e vêm, você tempestade de desejos, feito chuva de verão. Como o vento sopra o mar, sinto o tocar das tuas mãos, deslizando meu corpo, sentindo o fogo da paixão. Me faz sonhar, me faz viver. Vamos lá. Na estação do nosso amor, outono, inverno, primavera e verão. O covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Nos amando, não importa qual a estação. Me faz sonhar, me faz viver. Não tem jeito, não. Você é fogo e é só o prazer. Quero ver. Quando estamos juntinhos, nosso amor é tão lindo, eu te amo. Quando estou do seu lado, és meu doce pecado, eu te amo. Mais uma bola da saudade aqui no Pop. E agora? Agora eu durmo só pra ter você comigo. O tempo e o sonho estão dizendo que você, a minha lua me chamou só pra te amar. E eu aos poucos vou vivendo a sonhar. Menina, me leva

tira a tua calcinha. Tuas mãos me... Aí o Alex do churrasco. Fala, Alex. Logo me alucina. Escalinha de anjo na época. Vou beijar tua nuca. Vou te deixar maluca. Vamos fazer gostoso. Prepara a cartela, já já o bingo. O Alex do churrasco, a Lana. Pega com a gente, vamos lá. Eu te dei o ouro do sol. Bora, Fernando! É, meu irmão. Ele é a primeira dama. Dei as estrelas pra desenhar o teu céu. Na linha do tempo. Olha o Rodolfinho! Rodolfinho pro volta. Com letras douradas, você e eu. Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim, que se encaixasse bem nos planos que um dia eu fiz pra mim, você e eu. Carteiras, que a gente vai tocar mais duas e tem mais um prêmio domingo. É minha paixão, meu coração dispara quando tu passas, não consigo me controlar. Vem me envolver, vou me entregar, quero tanto poder te amar. Sou família Caixa Baixa, estou a te esperar. Na época do trem, aqui no trem. Só penso em nós dois, em nós dois. Foi no baile DJ Paulinho Boy que eu te vi e me apaixonei por ti. Com DJ Paulinho Boy e DJ Ricardo Saudade, tocando nossa canção, eu te dei meu coração. Na época, os consagrados, amor, os consagrados do trem, vem me falar de você que está na solidão, vem me tirar da ilusão, cuida do meu coração, essa é a nossa canção. Rapaz, já subigo. Hoje eu vou dançar. Bora lá. Com os acorrentados do trem, fazendo movimento. Hoje eu vou dançar. Com os acorrentados do trem, fazendo movimento. Alô, Pretinho. Vai coxadinho, vem dançar.